Olá. Situações como a guerra são alvo de muitas análises. Se você for numa biblioteca, vai perceber que tem muitos livros contando a história das guerras, explicando por que que elas começaram, como elas se desenvolveram, as pessoas que foram afetadas por essas guerras. E são dadas muitas explicações sobre o porquê. Normalmente essas explicações, essas análises vão passar pelos temas políticos, sociais, até mesmo psicológicos. Entra muita coisa aí. E claro, os livros de história são válidos e muitas dessas análises podem ser um bom material de estudo. Porém, para que nós tenhamos uma visão clara da história, apesar de que as escrituras não são um livro somente de história, elas não se destinam a formar pessoas em história, especialistas em história, mas as escrituras elas nos dão uma visão histórica com base naquilo que Deus explica, com base naquilo que Deus vê, com base naquilo que Deus faz, com base nos planos de Deus, os propósitos dele. Isso muda tudo quando nós conseguimos enxergar as coisas dessa forma. E claro, aí nós vamos poder olhar para os livros de história, vamos poder ler, vamos poder comparar. Muitas vezes precisamos desses livros até para nos ajudar a contextualizar certas situações que as escrituras nos mostram, porque elas não trazem certos detalhes, elas não se preocupam com isso. E aí nós podemos somar, mas com a visão bíblica, com a iluminação que a escritura dá para os fatos. E isso é que é o mais importante. Mesmo que nós não saibamos tudo a respeito de um determinado acontecimento, não saibamos uma data exata, os personagens que estão ocultos ali, que não são descritos, na narrativa bíblica, o fato é que o que está ali é para o nosso ensino e é isso que tem proveito para a nossa vida. O livro de Isaías, a profecia de Isaías que nós estamos estudando, traz um período extremamente turbulento da história da humanidade. É um período em que impérios foram ali se sucedendo, impérios naquela região do Oriente, a região onde a civilização estava concentrada e impérios que dominaram ali as outras nações. Nós vemos a ascensão do Império Assírio. Já é prevista por Isaías a queda desse império e a ascensão do Império Babilônico e assim por diante. Então, as Escrituras nos mostram isso, e particularmente em Isaías, nós vemos muitos aspectos desde a tomada de poder pelos assírios, a maneira como eles foram assolando tudo ali à sua volta, como eles foram dominando, saqueando, matando, enfim, tudo que estava acontecendo ali. Então é um cenário que vai se mostrando em vários detalhes, e agora nessa sessão que nós estamos, como várias nações foram afetadas, mas que a Escritura explica que na verdade são acertos de contas de Deus com essas nações. Ele vai julgar cada uma delas, inclusive por meio dos assírios, vai julgar também os assírios depois também ele vai julgar os babilônios, de maneira que o plano de Deus é absolutamente perfeito, ele está totalmente harmonioso, ele é totalmente harmonioso e nada escapa a perfeição com que Deus estabeleceu todas as coisas. Muito bem, nessa rota de guerra, que a gente poderia chamar esse avanço assírio, tem uma nação que aparece ali. A forma como o texto descreve as coisas é a impressão nítida que se tem, e segundo, a gente pode observar o caminho do avanço assírio. Essa nação, ela está no meio, ela está no meio desse avanço, e ela também não vai escapar, porque eles estão ali e vão ser atacados como os outros também. No caso aqui, estamos falando dos árabes. E o texto que nós vamos ver hoje, que trata dessa nação, né? Desse momento, desse episódio. Ele está aqui no finalzinho do capítulo 21. Nós lemos até o versículo 12. Então hoje nós vamos ler do 13 ao 17. O texto diz o seguinte: advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de 1 ano, e nem um dia a mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Muito bem, nós vemos então que a Arábia, a região dos árabes, está aqui na rota da guerra. E lembrando que os árabes, o pessoal que habitava nessa região, são muitos deles são ismaelitas, a grande maioria deles, né, por sinal. E quem são os ismaelitas? São os descendentes de Ismael, aquele filho que Abraão teve com a sua serva egípcia. Aquele caso tumultuado ali no meio das promessas que Deus havia feito, todo aquele jeitinho que Abraão e Sara quiseram dar, e acabou resultando nesse filho que depois acaba brigando com o filho da promessa, que é Isaac, e a escrava e o seu filho são expulsos e acabam se deslocando para essas regiões. Então, normalmente os árabes são associados com os povos ismaelitas, ou seja, os descendentes de Ismael. O que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é que o ataque que esses povos sofreriam, ele seria generalizado. Tanto é que havia até mesmo as caravanas em perigo. Aqui fala dos dedanitas, ou seja, os povos de Dedã. O versículo 13 diz: vocês, caravanas de dedanitas que acampam nos bosques da Arábia. Os dedanitas também eram descendentes de Abraão, mas particularmente, quando nós vamos lá para Gênesis, nós percebemos que eles são descendentes de Dedã. Pelo menos é essa a conclusão mais lógica que a gente tem pelas escrituras, é a conexão que a gente tem. E no caso aqui, Dedã é um filho de Abraão, não com a serva egípcia, mas com uma outra mulher, uma concubina que ele acabou arrumando, chamada Quetura. Tudo isso está lá em Gênesis, e você pode pesquisar pela mulher chamada Quetura, que foi concubina de Abraão e que teve esse Dedã, que deu origem aos dedanitas. E quem são os dedanitas? Era um povo que vivia em caravanas de pastores, e mais provavelmente, mais especificamente aqui, caravanas de mercadores, que utilizavam dessas rotas que iam ali para o Egito, rotas que ligavam ali com com as regiões mais ao norte. Então eles estão ali, eles normalmente se serviam dessas rotas, porém essas rotas estão no caminho dos assírios. Os assírios seguiam por essas rotas e eles estavam ali, lembrando que a Arábia é uma região predominantemente desértica, onde você não tem grandes áreas com floresta, com alguma coisa desse tipo. E o versículo 15 nos diz que por que que eles estavam fugindo, né? Por que que eles estavam acampados nos bosques da Arábia? O que eles estavam fazendo ali? O versículo 15 explica: eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Em outras palavras, estavam fugindo do horror da terra, da guerra, porque os assírios não iriam poupar as caravanas. Mas é só uma caravana de pessoas que estão indo ali comercializar alguma coisa, seus animais, os seus tecidos, as suas mercadorias de um modo geral. Não importa, os assírios não poupavam quem estivesse no caminho. Era um povo sanguinário e a fama deles vinha junto com a poeira que era levantada ali naquelas estradas, de todos aqueles cavalos, toda aquela fúria com que já Isaías já descreveu várias vezes. Então essas caravanas agora estão amedrontadas e eles buscam abrigo nesses bosques. É traduzido aqui para nós. Existe uma série de avaliações sobre esse termo bosques, e dada a característica daquela região, a gente só pode entender que eram pequenas porções, não florestas no sentido de uma grande floresta, mas realmente um bosque ou até mesmo algum tipo de oásis, como é comum a gente ver, né? A gente está acostumado aqui no nosso país a ver isso só em filmes ou em livros ou na internet, né? Você procura lá um oásis, está lá. Normalmente o oásis a gente tem até uma ideia de algo pequenino, mas pode ser algo um pouquinho maior, mas não muito extenso, porque não havia condições para isso, não há ainda, né? Só as cidades que foram construídas agora pelos árabes, no meio do deserto, né, que são cidades criadas artificialmente, com sistemas de irrigação, com várias coisas ali, proporcionando um oásis artificial e de tamanho grande. Mas na época o que você tinha eram essas pequenas porções, então eles estão se refugiando ali. Era o único lugar que eles se consideravam mais seguros, onde seus animais poderiam ficar também protegidos. Eles estão fugindo porque o ataque seria generalizado e eles não iriam escapar. Isso é o que acontece até hoje. Pessoas comuns estão vivendo as suas vidas, estão lá comprando, vendendo, estão indo para trabalhar, estão saindo para estudar, e de repente cai uma bomba, de repente chega um grupo armado, um exército, tanques, aviões sobrevoando, aviões de guerra. E hoje em dia o pessoal, como na Ucrânia, por exemplo, o pessoal vai se esconder ali nos subterrâneos do metrô, nas partes que eles consideram que eles estão com um pouco mais de segurança. As pessoas são obrigadas a fugir. As guerras são assim. Por mais que tente se pintar as guerras como algo valoroso, os grandes guerreiros, etc., as guerras são sempre cruéis e elas sempre têm as suas vítimas, e aqui você tem pessoas fugindo para se proteger. Agora, os fugitivos precisavam de ajuda, e é interessante como Deus age aqui nesse sentido, né? Aqui é citado um lugar, Temá. Temá é um local no a noroeste da região da Arábia, ali dos árabes, e um lugar inclusive que é descrito na antiguidade como possuindo esses bosques. Então, esses moradores dessa cidade estão sendo agora avisados de que esses fugitivos chegariam ali, chegariam naqueles bosques, e o que eles deveriam fazer? Socorrer esses refugiados. Deem água para os sedentos, deem comida para os famintos, porque eles vão precisar de suprimentos. É bem interessante a gente pensar que Deus agiu dessa forma, prevenindo pessoas que moravam nesses lugares para que eles pudessem socorrer aqueles fugitivos, pelo menos enquanto a guerra não chegasse ali perto, mas pelo menos algumas pessoas com tudo isso seriam poupadas, e Deus tá então avisando para que se fizesse isso. Se ajudasse essas pessoas. Veja, aqui são povos, não tem nenhum israelita, são povos, na sua maioria ismaelitas, como eu disse, são descendentes lá de Dedã, mas Deus está ali ocupado com eles porque Deus é misericordioso. É isso que nós vemos nesse texto. Um Deus que tem misericórdia de pessoas. E é interessante ver como Deus age, como funciona a misericórdia de Deus. E como Paulo nos lembra em Romanos capítulo 9, Deus exerce a sua misericórdia com quem ele quer. Deus é soberano no uso da sua misericórdia. Ele é misericordioso com quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Ninguém obriga Deus a ser misericordioso. Ninguém estipula as regras pelas quais Deus deve ser misericordioso. É Ele mesmo que tem os seus desígnios. Ele faz isso porque isso tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua perfeição. E é interessante que Judá está aqui olhando para tudo isso e está tendo uma lição de que Deus é misericordioso com aquele povo ali. Ele está atento a pessoas que precisavam de socorro, precisavam ser abrigadas, precisavam de água, precisavam de comida. E os moradores são instruídos a suprir aquelas pessoas. Deus está prevenindo, Deus está avisando, para que eles o fizessem. Trazendo aqui uma ponte para nós. Dentro daquilo que é possível, que é correto, a gente fazer uma ponte para nós que somos da igreja, não somos Israel, não somos uma nação, estamos aqui lidando com povos inimigos ou não inimigos. O fato é que nós somos um grupo de pessoas alcançadas pela misericórdia de Deus. É isso que nós somos. Somos as pessoas que não mereciam o bem, mereciam o castigo, e Deus nos livrou disso. Mas Deus livrou pessoas pela sua misericórdia para que essas pessoas sejam misericordiosas. É assim que a Escritura instrui. A misericórdia é um exemplo e ao mesmo tempo é um poder que atua no coração daquele que foi objeto dessa dádiva, desse presente de Deus. E é importante sempre entender que, nesse sentido, olhando aqui para a questão de socorrer pessoas, é importante lembrar aqui que sempre os extremos são perigosos. O assistencialismo não é bom. Quando se faz as coisas, sabe-se lá com que reais intenções para ajudar as pessoas. Há muitos motivos pelos quais as pessoas ajudam a outras pessoas, e nem sempre esses motivos são nobres. E até mesmo quando as intenções são boas, nem sempre elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Tem certo tipo de coisa que não cabem serem feitas. Por outro lado, é claro que a indiferença, que é outro extremo, também não é o que se deve, não é o que se deve fazer, não fazer nada, cruzar os braços. Ou, pelo contrário, até incentivar a que as pessoas sofram, incentivar certas opressões para que mais e mais pessoas venham a padecer nas mãos de outras. Enfim, claro que nenhum desses extremos é correto. E a política é sempre um problema quando se trata disso. Nesses dias estive conversando com pessoas de Canoas, no Rio Grande do Sul, pessoas afetadas diretamente pelas enchentes e que acabaram fora de suas casas e que foram ajudar em igrejas que inclusive nem eram a sua igreja, foram ajudar em outras igrejas. E um desses irmãos me contou que chegavam às vezes ajudas lá para o abrigo dessa igreja, o lugar onde as pessoas iam levar coisas e pessoas iam buscar coisas que precisavam. E quando chegava alguém ali, se propondo a levar alguma coisa, os líderes da igreja perguntavam: você é político? Você é ligado a algum partido? Se a pessoa dizer que sim, eles não aceitavam, eles não queriam esse tipo de envolvimento, esse tipo de ajuda. Se a pessoa dizer que não tinha nada a ver com isso, aí eles aceitavam. Até foi mencionado o ex-jogador Dunga, que é gaúcho, que apareceu ali nessa igreja, e ele fez a pergunta: vocês aqui estão ligados a algum grupo político? O pessoal disse: não. Ah, então eu vou ajudar, e ajudou substancialmente. Isso me parece muito próximo do ponto de equilíbrio quando se trata de ajudas, quando se trata de ser misericordioso, de ter compaixão. É preciso muito cuidado. Por fim, o texto encerra aqui informando que a nação seria dizimada. Quedar, o orgulho dos árabes, Quedar, que é mencionada com as suas belas tendas, conhecida por sua beleza, enfim, ela de certa forma é tomada aqui como um símbolo de todo o povo árabe. Quando você fala que Quedar cairia, que Quedar perderia sua glória, perderia toda aquela sua honra, você está machucando, você está tirando aqui a glória do povo árabe, que seria assim afetado de forma drástica pela invasão dos assírios, pelo avanço deles sobre aquele território. E claro que haveria resistência, haveria alguns guerreiros, haveria flecheiros tentando defender essas cidades mais importantes, essas localidades mais importantes, mas Isaías deu um prazo aqui. Isaías não, né? Deus deu prazo, e Isaías informou que esse prazo seria de 1 ano, nem um dia mais, nem um dia menos. Deus é exato naquilo em que ele determinou 1 ano. E essa era uma maneira até bastante prática de conferir a veracidade daquilo que o profeta dizia. As pessoas podiam constatar, e quando foi que Isaías proferiu, anunciou aquela profecia, e quando foi que ela se cumpriu. E as pessoas poderiam olhar no calendário lá e verificar que havia se passado exatamente 1 ano, nem mais nem menos, o tempo determinado por Deus. E nesse tempo determinado por Deus, a defesa dos árabes seria reduzida à insignificância. Um ou outro guerreiro iria escapar ali, de modo que não ia ter condições de defender coisa nenhuma, ia ter que aposentar lá as suas armas, porque não haveria mais chance de resistência. E a data estava totalmente marcada. Os motivos de Deus nem sempre são explicados. A Escritura nem sempre mostra. Já vimos aqui em Isaías Deus explicando por que ele estava punindo determinados povos. E Deus foi bem claro e até bastante específico em alguns casos. mas isso nem sempre acontece, e aqui é um desses casos. A gente não tem uma explicação e Deus não nos deve essa explicação. Talvez nós possamos fazer correlações, pegar um texto aqui, outro ali. Sinceramente, não vi nenhum comentário, ninguém que tenha se dedicado assim a fazer essa escavação nas escrituras para poder chegar a esse ponto. Eu mesmo não vi nenhuma nada assim claro que pudesse estabelecer o porquê Deus está fazendo isso da forma como ele está fazendo. O que nós sabemos é que os árabes tinham ali a sua cota de sofrimento diante do avanço assírio sobre todas as nações ali daquela região. E assim é com a humanidade. A humanidade tem o seu tempo determinado por Deus. Ela vai durar o tempo que Deus determinou. Ela tem um fim já determinado. Existem aqueles que vão estar aqui na Terra quando Deus julgar todas as nações, porém não a igreja. A igreja não estará aqui. A igreja será retirada desse mundo antes que tudo isso aconteça. E tudo está determinado por Deus e tudo vai acontecer dentro do tempo que ele estabeleceu, nem mais e nem menos. A igreja, que não é um povo, a igreja que é a união de vários povos num único povo. Isso é coisa maravilhosa feita por Deus. A igreja está destinada à glória. A glória ao lado de Jesus, ao lado do nosso Deus. Vamos lembrar que discípulos de Jesus são pacificadores. Tenhamos muito cuidado com aqueles que promovem a guerra, com aqueles que fomentam todo tipo de violência, todo tipo de guerrilha, terrorismo, oficial, não oficial, tanto faz. Tenhamos muito cuidado com isso. Lembremos quais são as marcas de um discípulo de Jesus. Lembremos que bem-aventurados são os pacificadores. Vamos desenvolver atitudes misericordiosas. Vamos olhar nossa volta, vamos procurar perceber e agir em favor daqueles que precisam de socorro. Mas tenhamos sabedoria ao fazer isso. Vamos evitar os extremos, vamos ser cautelosos, vamos agir em sintonia com a vontade de Deus, preferencialmente. Ligado sempre à igreja local. A igreja local é o melhor instrumento para que Deus atue, nesse sentido, eu acredito. E vamos anunciar a verdade para as pessoas de que este mundo é transitório. Nações vêm, nações vão, nações mudam de configuração e apenas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Nenhuma vírgula, nenhuma letrinha será acrescentada ou tirada, e nós precisamos defender sempre essa verdade. Que Deus nos ajude, porque graças a Deus vivemos um tanto quanto distantes dessas grandes guerras, embora a gente viva aí uns mais, outros menos, dentro da realidade das guerras urbanas, a guerra da violência, da criminalidade, tantas coisas. Que Deus nos ajude a vivermos conforme a vontade dele e termos as marcas de caráter que o glorificam. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.